sinto mais bela e fico na espera. Me sinto tão só mal do tempo que passa. Em dor maior, bem maior, linda, no que se apresenta. O triste se ausenta, deixa a alegria agora e olha o céu que o sol vem trazer. Bom dia. Ai, corra e olha o céu que o sol vem trazer. Bom dia. Sinto mais bela, te fico na espera. Me sinto tão só, mas o tempo que passa. Em dor maior, bem maior, linda, no que se apresenta. O triste se ausenta, deixa a alegria agora. E olha o céu, que o sol vem.